Meus amigos e meus irmãos, se orar nada valesse, Jesus não teria deixado a prece dedicada ao Pai Celestial. Uma criança esteve agorinha aqui mesmo perto de mim, pedindo a oportunidade de orar o Pai Nosso, olha ela. A prece que Jesus deixou para nós. A prece de Jesus. Vem cá, menina. Até soltou os cabelos, ó. Tem cara de decidido, olha só. Nossa mãe. Como é o seu nome, minha filha? Dá um microfonezinho ali. Vai ali, senão vai apitar. Pi. Pai nosso que está no céu. Um instantinho só. Que lindo. Minha querida, só um instantinho, só um instantinho. Não adianta, essa é decidida. Então vamos lá. Venha a nós, nosso rei, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a nossos ofensores. Não deixe em tentação, mas livra-nos do mal. Teu é o rei, o poder e a glória para sempre. Amém. Como é seu nome, meu amor? Franciele. Franciele? Quantos anos você tem, Franciele? 4? Você vai ser uma menina muito decidida. Muito obrigado. Desculpe ter cortado você, porque eu ia pedir seu nome primeiro. Você quer orar o Pai Nosso outra vez aí, por favor? Acho que não. Amanhã ela ora outra vez, né? Assim é que é bom. A gente está em casa. Abram aí. Profeta Ezequiel. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Capítulo 7. Eu vou pedir aos irmãos que façam o copideste da minha palavra na cantina. Para nós abrirmos o Apocalipse para os simples. Aquelas reuniões ali, antes que eu viesse para o microfone. Aquele dia eu disse a Jesus, na presença dos meus irmãos, que estavam ali me honrando. Quem estava no primeiro dia? Obrigado pela presença de vocês. Aquilo foi um momento histórico, hein? Guardem isso. Vamos abrir a Bíblia Sagrada. Vamos ver se é mesmo esta a hora. Nós vamos começar hoje aqui com a simplicidade das coisas quando vem realmente de Deus. O estudo do Apocalipse, sem presunção, não tinha nada na mão, a não ser o livro sagrado, a Bíblia. Até mandei buscar. E abrimos, caiu aqui, profeta Ezequiel, capítulo 7. E vejam que título tem este capítulo. O fim vem, o fim vem. Puxa vida, hein? Então nós fomos trazidos ali pelo poder do Pai Celestial. Então, quem tem a Bíblia aí? Levanta o braço. Opa! O número de bom senso está crescendo. Que é bom, enquanto eu falo, vocês vão acompanhando. Veio ainda a palavra de Deus a mim, dizendo: ó tu, filho do homem, assim diz o Senhor Deus acerca da terra de Israel. Haverá fim, pois o fim vem sobre os quatro cantos da terra.

atrás. Ninguém fortalece a sua vida com a sua própria iniquidade. Tocaram a trombeta e prepararam tudo, mas não há quem vá à peleja, à luta, à batalha, porque toda a minha ira ardente, está sobre toda a multidão deles. Fora está a espada, dentro a peste e a fome. O que está no campo morre a espada, e o que está na cidade, a fome e a peste o consomem. Se alguns deles fugindo, escaparem, estarão pelos montes, como a pomba dos vales, todos gemendo, cada um por causa da sua iniquidade. Todas as mãos se tornarão débeis e todos os joelhos em água. Cingir-se-ão de pano de saco e o horror os cobrirá. Em todo o rosto haverá vergonha e calva em todas as cabeças. Seus rostos estarão mostrando a vergonha das almas, e não haverá proteção sobre a cabeça de ninguém. Quem fizer, vai pagar. Estamos lendo o capítulo 7 do livro do profeta Ezequiel, Velho Testamento da Bíblia Sagrada. Pela oportunidade do texto para o momento que vivemos. O título do capítulo é O Fim Vem. O Fim Vem. Vamos voltar ao versículo 18 do capítulo 7 do profeta. Você vê como a Bíblia Sagrada é linda e como é séria, imponente. A leitura não é cansativa. Vamos voltar ao versículo 18. Então vamos ao 17. 16, e 16. Não paramos, vamos para não perder o embalo. O jogo da coisa. E só escaparão os que deles se escaparem, mas estarão pelos montes, como pombas dos vales, todos gemendo. Todos gemendo. Cada um por causa da sua maldade. Todas as mãos se enfraquecerão e todos os joelhos destilarão água. Quer dizer, os joelhos ficarão fracos. Quem tem água no joelho, vocês viram como é que fica, não é? Inclusive dói. Antigamente dava muito isso no Brasil. Eu vi muita gente com o joelho d'água, agora vejo pouco. Mas o sinal fica, as pessoas não se sustentam, dói. Chega um ponto terrível, hein? Assim como as mãos ficarão fracas, os joelhos também vão se dobrar, não sustentarão o corpo. Física, moral e espiritualmente, humanamente, socialmente. Versículo 18. E se cingirão de sacos, e os cobrirá o tremor, e sobre todos os rostos haverá vergonha, e sobre todas as suas cabeças, calva. Quer dizer, não vamos ter proteção sobre as nossas cabeças, a não ser que fizermos por merecer. Só teremos merecimento se trilharmos o caminho de Jesus, não o da maldade. Quando alguém faz mais obras, o que é que nós dizemos? Coitado de fulano, coitada de fulana, estão seguindo o mau caminho. Portanto, significa realizar más obras. Não, fulano de tal, fulana de tal, maravilha. Estão seguindo o bom caminho, quer dizer, realizando boas obras humanas, sociais, morais e espirituais. A obrigação de vocês é pregar, hein? A sua prata lançarão pelas ruas, e o seu ouro será como imundície. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia do furor do Senhor Deus Todo-Poderoso. Eles não fartarão a sua alma, nem lhes encherão as entranhas, porque isto foi o tropeço da sua própria maldade. E a glória do seu ornamento ele a pôs em magnificência, mas fizeram nela imagens das suas abominações e coisas detestáveis. Por isso eu a tornei para eles como uma coisa imunda, e será entregue na mão dos estranhos por presa. Quer dizer, todos aqueles que se comprometeram com Jesus, trilhar o caminho da correção, cumprindo com honra o prometido, vão perder o direito de conviver com o rebanho de Jesus. Então vão ser entregues às mãos de estranhos. Vocês, quando às vezes começaram a viajar, foram parar em certos hotéis, certos lugares, vão se sentiram assim abandonados, vendo rostos estranhos. Vão para o quarto, se sentem assim, ninguém que eu conheço. Aqui será por milênios de milênios. Esses serão entregues nas mãos de estranhos. Seus corações ficarão pequenininhos e deserdados. Como dizia para mim o irmão Zaru, lá em 61. É, Paiva. Aí eles verão quanto dói uma saudade. Vamos voltar então à leitura. É versículo 21. E será entregue na mão dos estranhos por presa. Como uma cordoniz é atingida por um gato, uma coisa assim. Morre nas mãos do estranho. E aos ímpios da terra serão entregues por despojo. Resultado do saque, né? Ou então, que bom, para vocês deixarem em paz, levem aí essas riquezinhas, levem esses escravos, esse povo como escravo. São os despojos, ou despojo, resultado do saque, da invasão, do forte contra o pobre. a nação poderosa contra a nação indefesa. Nós iremos embora, mas queremos isto como despojo. A entrega aos jovens, os jovens, o dinheiro. Como na famosa lenda do Minotauro. Depois me lembro que nós vamos explicar isso aqui qualquer dia desses. Versículo 22 do capítulo 7 do profeta. Velho Testamento da Bíblia Sagrada. E olha que coisa dolorosa que Deus vai dizer aqui, por intermédio do profeta Ezequiel. E desviarei deles o meu rosto, e profanarão o meu lugar oculto, porque entrarão nele saqueadores e o profanarão. Todos aqueles que fugirem à responsabilidade vão ter profanadas as coisas que consideravam mais pingues aos seus corações, mais preciosas. E Jesus diz: aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Para dar valor às coisas. Portanto, tudo que fizermos, façamos amanhã como hoje, sempre com o mesmo fito de fortalecer esta obra. Não pode inverter as coisas. Entendeu? Não pode. Tudo na nossa obra tem que funcionar. Tem que existir tudo na nossa obra em função de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Se não, não. Versículo 23 do capítulo 7 do profeta Ezequiel. Faze uma cadeia, porque a terra está cheia de crimes, crimes de sangue, e a cidade está cheia de violência. E farei vir os piores de entre as nações, e possuirão as suas casas, e farei cessar a arrogância dos valentes, e os seus lugares santos serão profanados. Aqui, ó, profetizado há milhares de anos, nada passará incólume, nem nós. E vamos receber conforme a igreja em que houvermos nos situado. Jesus quer para nós a igreja de... Para toda a humanidade está lá a Odisseia, porque é o julgamento final. Estou de acordo com todos que pensam assim. Mas cada um vai receber conforme a sintonia. Cada um se situe dentro da igreja melhor. Que leitura importante. É cansativo? Não. E não prende atenção? Sim. Porque está sendo lido corretamente. Versículos 25 a 27. Vem a destruição, e eles buscarão a paz, mas não existe nenhuma paz. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então, buscarão do profeta uma visão, mas do sacerdote perecerá a lei, e dos anciãos, o conselho. O rei se lamentará, e o príncipe se vestirá de amargura, e as mãos do povo da terra se molestarão. Conforme o seu caminho lhes farei, e com os seus juízos o julgarei, e saberão que eu sou o Senhor Deus Todo poderoso. Por que que eu me atrevo a dizer que isto se refere aos tempos finais, que o ciclo se renova? Por que que eu digo que não está restrito então somente a Israel? Versículo 2: E tu, ó filho do homem, dize. Filho do homem quem é? Assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel. Vem o fim. O fim vem sobre os quatro cantos da terra. Estamos todos avisados, não estamos? Que a paz de Deus esteja agora e sempre com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está presente.